A Operação Mandrake foi desencadeada na manhã de ontem na casa de funcionários e ex-funcionários de uma indústria de alimentos de Toledo, que contou com o apoio da Polícia Civil e do GAECO. A quadrilha era investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado por suspeita de desvio de cargas e adulteração de notas. Funcionários da empresa registravam a entrada de cargas de grãos para beneficiamento, mas o produto não entrava nos silos e era desviado para outra indústria. Com a ajuda da transportadora VC de Melo, eles faturaram o valor da carga duas vezes, segundo a investigação. A empresa de alimentos auxiliou nas investigações. De acordo com o GAECO, calcula-se um prejuízo de 4 milhões de reais em desvios. A ex-funcionária da empresa, Gislaine Graciele de Souza, dava suporte a Luiz Lois, Sidney Evangelista dos Reis, Fernando Marcondes e Jorge Alberto Gomes. Todos foram presos nesta sexta-feira juntamente com Emerson de Souza, sócio da VC Melo Transportes. O sócio majoritário da empresa, Vanderlei Corrêa de Melo, o VC, não foi preso durante a operação, mas durante a tarde ele acabou apresentando-se com advogado na sede do GAECO em Cascavel. A quantia de dinheiro que foi apreendida estava escondida em uma caixa com Sidney Reis em maços de 50 e 100 reais. Uma arma também foi apreendida, ela não tem registro e nem porte. A casa visitada onde a arma foi apreendida pertence a Fernando Marcondes. Em nota à imprensa, a informação é de que a companhia colaborou com as investigações sobre o desvio e que foi vítima também desta operação criminosa. Abrirá uma apuração interna para averiguar a participação dos funcionários e a consequente providência trabalhista cabível em relação à conduta dos trabalhadores. Já durante a tarde foi feita a contagem do dinheiro apreendido durante a Operação Mandrake. A situação revelou-se ainda mais complicada do que esperavam os investigadores. O sócio Vanderlei Correia apresentou-se e disse que não sabia da operação. A quantia de dinheiro que estava escondida na caixa, na casa de Sidney Reis, em maços de 50 e 100, ultrapassou meio milhão de reais. Na operação, a polícia apreendeu duas caminhonetes, uma motocicleta e um veículo de passeio, além de duas armas de fogo sem o devido registro, como já mencionado. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.